Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 0 e as 2 horas na Rádio KidsNet, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Bem-vindos a mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, através da Rádio KidsNet, rádio online em wix.com/kidsnet/rádio, também a Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, as frequências respectivamente em 107.9, 102.7 e 93, e o streaming em ruc.pt, rua.pt e radiocastrense.net. Começámos com o excelente trio de Austin, Texas, liderado por Martin Crane, já por aqui nosso conhecido. O álbum estreia chama-se Phosphorescent Blues, são os Brazos, e desta vez o tema foi Avignon. E continuamos com uma grande figura a dar muito que falar com o seu mais recente álbum, a 4AD Before Today, ele que vai estar ao vivo, juntamente, claro, com a sua banda, no dia 25, em Lisboa, no Espaço M, antiga Casa dos Dias da Água, e no dia seguinte, 26, no Plano B, no Porto. Falamos, claro, de Ariel Pink's Haunted Graffiti. Side out, can I say? Up and around we go, up and around we go. of breaking everything is my fault. Sentimental, heartbreaking, everything is my fault. Hold on, I'm calling, calling back to the bowl, and we'll dance as boas-vindas à emissão 80 da Orelha Extra. Brazos e o excelente novo trabalho para Harry Alpine's Haunted Graffiti, Before Today. Os temas foram Bright Lit, Blue Skies e Round and Round, e continua o desfile de boa música. Não nos ficamos, claro, por aqui. Um dos nossos nomes de eleição está de regresso. Fez parte da Beta Band, também King, B-Sweet Time e os Black Affair. O novo álbum tem a produção de Richard Hex. Depois de alguns problemas pessoais, regressa Steve Mason, Boys Outside. I'm not afraid to e quem se lembra de cada uma, já lhe chamaram John Lennon dos tempos modernos, seja lá o que isso for. Steve Mason, o novo trabalho Boys Outside, escutamos o tema abertura Understand My Heart. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Coletivo do Canadá, de nome Broken Social Scene, de regresso em mais um excelente disco, Forgiveness Rock Record, perdão, Forgiveness Rock Record, e o tema que extraiu o disco nestas horas de Orelha Extra foi Chase Scene. E anuncia-se também novo disco este ano 2010 para os Walkmen, enquanto tal não chega, ou melhor, para emparelhar juntamente com os Walkman, para colocar lá ao lado, temos esta nova formação que dá pelo nome de Arangue. O álbum é homónimo. Vamos destacar mais um tema, já tinha soado a banda, entenda-se, a semana passada. O tema vai ser Uniformly Chaotic, Arangue.

editora que se está a tornar cada vez mais um caso sério em termos de edições de pop rock e principalmente aquele mais conotado com a adolescência, chama-se Burger Records e também a adotar um formato que se pensava já estar extinto, a cassete, como é o caso desta primeira edição para a banda de Detroit, The Pizzazz, com dois Zs no fim. Cassete de edição limitada a 250 exemplares, chama-se Get Out of My House e teve produção de Bobby Harlow, dos The Go. Ouvimos Crafty Maneuvers e Dolphin Patrol, os The Pizzazz. Continua a recuperação dos históricos Ride. Álbum estreia em 90 através da Creation. Nowhere. Anos atrás, a banda de Oxford, Inglaterra, Rise, lançavam esta obra-prima de título Nowhere, o seu primeiro longa duração. É a recuperação por aqui na Orelha Extra, mais dois temas, Dreams, Burn Down e Taste. Orelha Extra, primeira de 2 horas via rádio online Kitchnet, wix.com/kitchnet/radio ou então radiokitchnet.blogspot.com. Rádio Universidade de Coimbra, RUC.pt, Rádio Universitária do Algarve, RUA.pt e Rádio Castrense, radiocastrense.net, horários diferentes e sempre ao sábado. Vamos terminar esta primeira hora com um dos membros dos Garage à Trois, desde o lançamento do mais recente trabalho da banda, o que tem rodado por aqui, Power Patriot, e colaborador de, entre outros, Bobby Previtt. Chama-se Marco Benevento, é o seu mais recente trabalho, Between the Needles and Nightfall. Daqui a pouco, a segunda parte de Orelha Extra. Oh my gosh. Orelha Extra, vemos com os ouvidos.

Jimmy Chambers já tinha mais do que nos dado provas do que é um excelente músico quando fez parte dos Mercury Rev. Este é o seu mais recente trabalho, depois de ter abandonado a banda de Donahue. São os Odeon. O último disco é um EP, Mountain Moon, com 4 temas. Para além do tema-título, também uma remistura do mesmo e outros 2, de onde escutámos um deles, Carry Germs, os Odeon, no início da segunda e última parte de Orelha Extra com Fernando Cabrita. Podcast em www.orelhaextra.com e vamos para o ar na RUC, Rua e Castrense, e via online a Rádio Kitsnet. Do sudoeste da Louisiana, cuja capital é Baton Rouge, mas a cidade mais conhecida é, claro, New Orleans, que agora tem sido notícia pelas piores razões, como quase sempre. Essa zona do sul dos Estados Unidos da América, chega-nos mais um disco do notável grupo feminino de Cajun e outros estilos da zona. Jane Vidrine, Anne Savoy, Anya Burgess e Lisa Trahan são as Magnolia Sisters. Maman, donne-moi tout ça. M'a quitté pour t'en aller avec un autre. Bon, je m'en vais, mon tout ça. Mon dans le chemin, mon tout ça. Mon je m'en fais, mais mon je m'en viens. T'en allais avec un autre. Toi jolie, je mérite pas ça. Moi je connais, je mérite pas ça. Tu m'aimais, c'était pour pas t'aimer. ça fait du mal de toi t'en aller pour rester avec nous. Tu m'as dit, châtie blanche, qu'avais juste moi pour toi. Tu vas voir du gré pour ça t'a fait. Essa fabulosa Harhooly Records, o quarteto feminino Magnolia Sisters, no seu último Strip Down, ficou Tap Dance / Bernadette e Jolly Petite Blonde. Para os nova-iorquinos Night School, Revenger, Revenge, Not Tonight. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Findo. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. We'll be right back. De regresso, novo trabalho Contra Mundo, porque isso mais uma vez Eastern Streets e também mais um disco para Bonnie Prince Billy. Where were you again tonight? One soft sorrow on the night. Last night, my love burned bright. Impressed by fields of cane, our house is good to me and plain. Happiness can live here still if coming back you only will. Kelly já foi colaborador de Will Oldham em discos anteriores, bem como de Edith Frost e Beth Horton. Assina aqui como de Cairo Gang em disco conjunto com o alter ego de Oldham, Bonnie Prince Billy. chama-se The Wonder Show of the World. O tema foi With Cornerstalks or Among Them. E um outro disco de Bonnie Prince Bill, editado também este 2010 e através de Drag City Records, aqui com o nome encurtado para Bonnie Billy e acompanhado pelo sexteto de Bluegrass de Louisville, precisamente a cidade de Billy, e onde este concerto teve lugar, já que é um disco ao vivo. São os Picket Line, com o homem, são interpretações de temas deste e também duas versões de Merle Haggard e Ralph Stanley, dois enormes vultos da música de raiz norte-americana. Primeiro Bonnie Prince Billy and the Cairo Gang e agora Bonnie Billy and the Picket Line. O álbum chama-se Fun Town. Come down, vamos escutar o Ohio River Boat Song. When it's time from work to go, and in my boat I row. Across the muddy Ohio, when the evening light is falling and I look towards Fort Knox, where the after glories glow, and I dream on two bright eyes with a merry mouth to love. She's my beauteous Katerina, she's my joy and sorrow. Cannot live without her, for my heart's a boat in tow, and I'd give the world to know if she means to let me go as I sing the whole day through. shut me in and I bear dancer just for me. She's a woman, she's a Bollywood woman, she's an Indian woman, she's a Bollywood woman. Já por dentro da meia hora final de Orelha Extra, canal auditivo suplementar e de regresso ao álbum homónimo, primeiro estreia e em autoedição para os nova-iorquinos The Above, soou Bollywood Woman e os próximos tiveram uma vida anteriormente enquanto CNN Band, onde deitaram cá para fora três álbuns. Agora chamam-se Yeti Lane, o trio de Paris em álbum. Estreia homónimo. Thank you. um quarteto que dava pelo nome de Sean and Ben, saiu um dos membros e os restantes três continuam agora enquanto Yeti Lane. São franceses, o álbum homónimo, e por aqui ouvimos Twice. E um álbum conceptual que por aqui temos sobre o mito de Eurídice e Orfeu, adaptado para um tempo moderno numa América em crise política, social e económica, com convidados de renome a interpretarem vários personagens, como Justin Vernon em Orfeu, Greg Brown é Hades, Ben Knox Miller é Hermes e Annie DiFranco é Persephone. O disco sai precisamente na editora de Annie, a Righteous Babe, e é claro que pertence a Anis Mitchell, que só poderia mesmo fazer o papel de Eurídice. Chama-se Hades Town. Singing la la la la la la la. odor of stones. The haze laden high and thick, with a million hands that were not his own, and a million feet that fell in line, stepped in time with Hades' step, and a million minds that were just one mind. Like stones in a row, stone by stone, row by row, the river rose up singing la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De Anais Mitchell sobre o mito de Eurídice e Orfeu, Hades Town, com bons convidados. Ouvimos Wedding Song, com a presença de Justin Vernon, Epic

ainda aquele que é o último trabalho para os norte-americanos de Growlers, com data de 2009, Are You In or Out? Ouvimos Red Tide. Nossas despedidas de mais de 2 horas de Orelha Extra, emissão 80, podcast em orelhaextra.com, via Rook, Rua Castrense e Kitsnet. Para o fim, o último para os Frog Eyes, Paul's Tomb, Triumph, o tema Violent Psalms. Fiquem bem, bye bye. Silhouettes, dreaded swamps, oil baths from the factory lake. I am dreaming of a painting from the spring of my mind. I have defined the lines and now I shake. Wretched palms, violent psalms, violent faith. From the cheek of my babe, I shall cover you and swallow you in the evening's last light. I shall hope for the end of dark, dark days. Betty's bones, Betty's vultures of love, are circling upon her now yet forsaken face. It is darkness that hurts her. The dark lord is a hurter, hurting even the waves that lap at the shore of the silver bay. Silhouettes dance depressed. I'm the shadow of the neighbor that stares into the curtains of pain, the life frothing crazy behind his mane, curdling and dancing to his master's offspring. Paul is alive, Paul is alive, open the floor. Paul is alive, Paul is alive, open the floor. glass. Then I stole a video, fooling and fooling and still shooting the same shirt. Of the river where Judith ain't sure.